Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Esta é a edição número 125. Por coincidência, originalmente, portanto, na quinta-feira estamos a emitir no Dia Mundial do Livro. E é por isso mesmo que cá estamos. Temos novos livros para apresentar e também novos autores. Não é assim, António? Boa noite, assim é de facto, Sérgio. Hoje, Dia Mundial do Livro, é um dia para os nossos ouvintes e leitores reforçarem esse prazer único, individual e criativo que é a paixão pelo livro e pela leitura. A ser assim, temos um programa especial que contempla dois aspectos. O primeiro, uma grande entrevista a uma grande escritora, Cristina Carvalho, a autora de O Gato de Uppsala, uma edição da Sextante com ilustrações de Danuta Wojciechowska. É, de facto, um dos grandes livros deste século XXI da literatura portuguesa. Temos também o grande livro da semana, um grande romance sobre o percurso criativo, o imaginário individual de um grande escritor espanhol, Juan José Millás, O Mundo, uma edição da Planeta. Boa noite e melhores leituras. Cristina Carvalho nasceu em Lisboa a 10 de novembro de 1949. Durante a sua atividade profissional, contactou com milhares de pessoas e visitou inúmeros países, sendo a Escandinávia e o Oeste Português as regiões que mais ama e que mais influência exercem sobre a sua personalidade, enquanto o transitório ser humano do sexo feminino, habitante do planeta Terra e, por acaso, escritora. Publicou até à data cinco livros, Até Já Não É Adeus, editado pela Signo, Momentos Misericordiosos, Ana de Londres e Estranhos Casos de Amor pela Relógio d'Água e, por último, O Gato de Uppsala, uma edição da Sextante. Obrigado, Cristina Carvalho, por ter aceito o convite de Livros com Rumo. Eu é que agradeço. Este livro surge-lhe, de facto, de umas afinidades que, à partida, também assume, que é o universo e a realidade também simbólica e metafórica, do universo, dizia eu, escandinavo. Faz parte dos seus afetos de eleição, faz parte da sua forma de encarar a vida e o mundo, no fundo, da sua cultura. É de facto este, vamos lá, o leitmotiv, aquilo que em que a pedra em que assenta esta construção ficcional, deste imaginário que faz parte quase do património universal. Eu é que agradeço o convite por estar aqui, tenho muito prazer em estar aqui. Fiz uma viagem desgraçada, mesmo com uma chuva, uma coisa horrível mesmo, mas consegui chegar aqui a tempo, que era a minha finalidade. Quanto a este imaginário, portanto, realmente esta história não está completamente fora da minha linha de literatura, dos outros livros que eu escrevi, dos que estou a escrever, dos que tenho prontos, dos que estou a acabar, etc. Foi uma experiência que eu fiz. Eu tinha a intenção de um dia mais cedo ou mais tarde fazer uma história que se relacionasse essencialmente com a natureza. E essa natureza, para mim, de facto, como é que eu hei de explicar? Há cenários misteriosos que não se passam no sul, só se passam no norte. E portanto, eu escolhi a Escandinávia. Eu conheço bem a Escandinávia e quer dizer e realmente escolhi porque me agrada muitíssimo aquela paisagem, aquelas sonoridades e aquela luz e a cor. Gosto muito mesmo, muito. E foi por isso, quer dizer, eu não podia fazer uma história destas passada aqui no Ribatejo ou passada Em no Torres Vedras Algarve ou ou então enfim, ou sei lá, no Oeste mesmo, que eu também gosto tanto. Mas não podia, esta história tinha que ser passada, de facto, na Suécia e no norte da Suécia. Este livro, para além de várias leituras que iremos abordar ao longo da nossa conversa, assenta num pressuposto que é mais ou menos este que eu consegui extrair após a leitura do seu livro, desta novela, que é ritual de passagem. Há aqui qualquer coisa que diz que os personagens, o Anders, o Elvis e a Agneta, todos eles estão submetidos a um ritual de passagem. Sabemos nós que todas as sociedades, sejam elas do norte da Europa, da África, da Ásia, da Europa Central, e em Portugal, da Península Ibérica, todas elas submetem os indivíduos a rituais de passagem. E eu parece-me que, de facto, uma das pedras analíticas deste seu livro assenta, por um lado, num ritual de passagem, por um lado, por sujeitos individuais concretos, os personagens centrais da narrativa, por um lado, mas, por outro lado, também é um ritual de passagem também mais alargado, que é o da própria Suécia em si, que se vê retratada nesse navio, nesse barco, que é o Vasa, que, ao fim e ao cabo, os indivíduos conseguiram realizar esse ritual de passagem, mas a Suécia não conseguiu, porque o Vasa naufraga. Portanto, este contraponto tem consciência que é possível interpretar o gato do Pessala a partir deste início de conversa, por exemplo? Pois, o navio, o Vasa, o navio de guerra Vasa, é para mim foi um pretexto, quer dizer, não é? Portanto, eu não quis, foi de facto um pretexto, não nem sequer quando pensei escrever esta espécie entre aspas, assim, de hino à natureza, não me ocorreu logo o Vasa. O Vasa apareceu um bocadinho depois. Aliás, não me ocorreu nada. Quando comecei a escrever uma história e foi esta história que me saiu. Mas permite esta interpretação? Mas permite, de facto, essa interpretação. Sim, isso permite, acho que sim, acho que tem razão. A Suécia, eu só escolhi a Suécia porque é um país muito longo. Como é que eu hei de explicar? Não só longitudinal, fisicamente e sem ser fisicamente, quer dizer, é um sítio onde a pessoa está, e eu posso dizer isso porque já lá estive muitas vezes, e outras pessoas teriam estado, como eu, mas quer dizer, não sei se sentiram mesmo que eu, mas é um sítio onde a nossa alma se estende, completamente, se desdobra e se estende. A minha, pelo menos, das obras existentes. Porque o que é interessante neste livro, vários pontos e vários tópicos que permitem este tipo de interpretação, é que a Cristina introduz personagens de espaços geográficos que, à partida, indo de encontro a essa interpretação, são muito longínquos uns dos outros. Exatamente, uns dos sim. outros. Pretende, de facto, sim, dar sim. essa sensação sim, de sim, sim. unidade, exatamente. De harmonia entre os sim. personagens que vivem o mesmo espaço. Pois, portanto, o rapaz vem de Kiruna. De Kiruna, que é mesmo que na Lapónia. É a 200 milhas do Círculo Polar Ártico, portanto, é mesmo na Lapónia Sueca. Exatamente, é mesmo lá. Portanto, para as pessoas que não conhecem, quer dizer, Kiruna é uma cidade a 200 milhas do Círculo Polar Ártico e é a cidade mais setentrional, digamos assim, um grande polo. Hoje em dia, isto passa-se em 1628, mas já era uma localidade e é muito longe do Pessala, portanto, ele faz uma caminhada incrível, não é? Depois, do Pessala a Estocolmo já é muito perto. Sim, é relativamente perto. Já é muito perto, são 70 e tal quilómetros, já é muito perto. Mas, realmente, ele começa a viajar sozinho. Quer dizer, eu fiz muitas viagens sozinha, muito mais longas que esta, mas quer dizer, começa a viajar sozinho desde Kiruna e pronto, tem várias aventuras ao longo da... Mas, de facto, depois há uma circunferência onde todos se reúnem, se não é? Se vão reunir e congregar nesse sim, espírito. Sim, nesse pequeno espaço. Exatamente. E o que se percebe é assim, e comecemos pelo Elvis, em que ele próprio, no ritual de passagem, que a luz, nomeadamente a luz, que é algo de esmagador, a neve, e o inverno, em que eles são submetidos a rituais de passagem, sendo metidos na água gelada, os miúdos, portanto, o Elvis poderá eventualmente interpretar-se que ele foge deste mundo que é um mundo esmagador, que limita um pouco os não, indivíduos? Porque, não, eu penso, quer dizer, não foi essa a minha intenção. Esse ritual de mergulharem as crianças nas águas frias e tal, isso é um ritual da festa da primavera. Porque isso, já lá iremos a essa questão pois, da primavera pois, também. Pois, pois, pois, pois, pois, porque, pois, exatamente. Então não vou falar ainda sobre a primavera. Pronto, ele tem vários rituais de iniciação de vida, não é? Desde o início, desde a sua saída da cidade, para encontrar uma noiva, porque o que ele queria realmente era encontrar, no fundo, era encontrar um círculo mais quentinho daquele onde estava. Porque ele, no fundo, percebe que as mulheres que fazem parte daquele ciclo gregário do sítio gregário do que ele faz parte, não são propriamente aquelas mulheres que lhe poderão, eventualmente, aquecer a alma. Porque, segundo ele, e dito pela Cristina, nesta bela novela, o inverno do norte é um inverno que não há palavras. É verdade, é um inverno que não se pode descrever, não há palavras. Portanto, não. E como não há palavras, há qualquer coisa de indizível que... Mas eu, para mim, não há palavras, quer dizer, na minha cabeça, não há palavras porque é belo demais, eu não o consigo descrever. Não é só o facto de ser frio, não, é que é muito, muito bonito. Uhum. Não é só pelo facto da neve, que é branquinha, e a tapete ao chão, não sei o quê, não tem nada a ver com isso, não. É um conjunto, é um cenário... É um cenário de auroras boreais, não é? De pinheiros, de caminhos, de veredas, também tem a neve, já se sabe, mas não, é um conjunto que nós aqui para o sul não. Mas repare isto, sou eu que gosto muito do norte. Há pessoas que odeiam o frio e aquelas luzes e aquela. Tudo aquilo é frio, não porque é? O que é dito por ele, por exemplo, a questão da aurora boreal. Eu penso é que consegui tornar um bocado quente a narrativa, e quer dizer. Portanto, isso pode ficar com essa convicção. Pois, não é uma questão de achar, tenho mesmo certeza. De facto, é um livro belíssimo. Já lá iremos na segunda parte da conversa. Mas ele também diz, e a Cristina também diz, e o Elvis também diz, a seu pretexto, que o bosque é qualquer coisa de assustador. Portanto, há qualquer coisa que não há palavras para descrever essa luta que o homem tem que travar para esse, a questão de tem que se enfrentar o urso. E há sempre. Quer dizer, ele no bosque fica reduzido à sua dimensão humana, que é bem pequenina, quer dizer, é muito. Essa muito noção, exatamente. Ele fica reduzido, ele entra no bosque, ele atravessa o bosque, ele tem que caçar um urso, porque isso faz parte do ritual de iniciação, não é? Ele vai ter que surpreender um urso, que ele não gosta da palavra caçar, portanto, ele tem que surpreender, ele tem que aparecer na cidade, em Uppsala, com um troféu, e esse troféu é um urso. É um urso. Vivo, ele não o pode matar. Simplesmente, ele quando entra no bosque, ele passa ali uns dias no bosque, come pássaros, come esquilos, come... entretanto, esgotaram-se os mantimentos que ele levava. Até e comeu um bufo pequenino. Exatamente. Pois, comeu um bufo pequenino, que é uma ave de rapina. Pois, e é isso que vai depois fazer o elo de ligação. O elo de ligação com o futuro sogro. Exatamente. Exatamente. Pois. E ele não é mais do que um elemento desse bosque. Já no monte se levanta a aurora, sinta a festa já pelo caminho, que hoje a farra já pouco demora e até vem gente do povo vizinho. Que hoje a farra já pouco demora e até vem gente do povo vizinho. É a dança que nasce da terra, é a terra que dança com a gente. A festa o homem não perde e a gente até vê no dia diferente. É a dança que nasce da terra, é a terra que dança com a gente. A festa o homem não perde e a gente até vê no dia diferente. Vem moças do lado do rio, aprontadas e conversadeiras, venha à festa e que o rapazio é malta atrevida, não as quer solteiras. Venha à festa e que o rapazio é malta atrevida, não as quer solteiras. É a dança que gosta da terra, é a terra que dança com a gente. Para a festa o homem não perde e a gente até vem no dia diferente. É a dança que gosta da terra, é a terra que dança já voltei, já cheia. Que tristeza, amanhã de manhã, ai, lá volto eu a malhar na eira. Que tristeza, amanhã de manhã, ai, lá volto eu a malhar na eira. Mas para o ano, se o corpo deixar e o tempo ajudar e houver mais barar, vou voltar à feira. Vou voltar à feira. Todos os rituais de passagens para a maioridade, por exemplo, para a vida adulta, implica, de facto, essa assunção de correr o risco. Portanto, há que ultrapassar a fronteira sem qualquer tipo de receio. Portanto, e no caso do Elvis, é a fronteira do bosque, é a fronteira do urso, e é depois também a inibição de vou ou não vou a Uppsala. Por exemplo, pode exatamente, também pois, ler-se Exatamente, sentido. É isso mesmo. Portanto, houve ali um momento em que ele já estava muito desesperado, porque já estava farto de comer pássaros e bufos pequenos e esquilos e tal e coisa, e muitas trevas, muito denso, o verde era muito verde, tudo aquilo faz mal à cabeça e tal. Ele já estava um bocado chateado de estar ali e não aparecia urso nenhum ainda por cima, e o facto é que ele interrogou-se, não é? Humanamente ele interrogou-se, continuo, não continuo, desisto, mas eu quero realmente continuar porque eu quero arranjar uma mulher e portanto... E pode dizer-se que também poderá todos os indivíduos submetidos, homens ou mulheres neste caso, submetidos a estes rituais de passagem, é um bocado esse sentimento, essa consciência de um vazio que, no fundo, faz parte das comunidades e das próprias sociedades e das próprias comunidades em que, para agregar os indivíduos dentro dessas próprias comunidades... Claro que sim, pois nós temos... toda a gente tem esses rituais de passagem. Claro que nos grandes centros, nos grandes urbes, nas grandes cidades, claro que esses rituais... esses rituais de passagem existem sempre nas nossas vidas. Por exemplo, posso traduzir que um jovem hoje, por exemplo, com, sei lá, 18 anos, há um ritual de passagem, não é apanhar um urso, mas é tirar a carta, não é? Mas é um ritual de passagem. Um jovem, quando tira a carta de condução, hoje em dia é uma coisa... já se sente assim e tal. Pronto, mas naquela altura... Porque depois nós vamos ver aqui em contraponto também o ritual de passagem do pai da Aneta. Quando ele morre, não é? Exatamente. Pois, porque ele morreu em paz, não é? Exatamente. Portanto, ele não queria que a filha namorasse, porque, nem queria... também convém situar, era viúvo. Portanto, era viúvo, exato. O único amparo dele era a filha. A filha, e a própria filha também tem a noção que não o pode abandonar. Exatamente. Há aqui esta lealdade... este elo de ligação filial, no caso da Aneta, em relação ao pai. É isso. E, portanto, e a seriedade do Elvis para o imaginário, como para todos os indivíduos, no fundo, para qualquer leitor deste livro, é esta seriedade que os indivíduos terão que aparentar perante este confronto. Tem que haver seriedade, e o Elvis foi muito esperto porque conquistou o velhote perguntando-lhe exatamente qual tinha sido o ritual dele na altura dele, quando ele foi jovem, não é? O que é que ele tinha feito para realmente entrar na vida adulta e casar-se provas e tal. É que ele tinha. Pronto, portanto, isso foi uma esperteza que ele teve naquele instante, porque lembrou-se bem, porque o velhote, com essa pergunta, ficou muito... Gostou muito de lhe explicar o que é que ele tinha feito. Tinha caçado trutas, portanto tinha sido completamente diferente dele, mas foi um ritual também de iniciação, completamente diferente dele, mas foi. Gostou que o rapaz lhe tivesse feito essa pergunta. Mas, resumindo... O que é extraordinário, e não esquecendo aquilo que ia dizer... É que a mãe da Aneta, no caso, tinha um nome extraordinário, chamava-se Heloísa. Exatamente. Portanto, em termos de valor simbólico e afetivo, portanto, há aqui uma mulher por trás, que faz parte também, está a perceber a minha ideia, no fundo, é algo de transcendente. Olha, portanto... eu pensei que isso passasse despercebido, realmente pensei, mas estou a ver que não. Há aqui este confronto que a Cristina deixa em suspenso, portanto, há aqui um referente simbólico perante o qual tanto ela como o Elvis se terão que confrontar. Portanto, há aqui um valor poderosíssimo em termos afetivos, que é a mãe ausente, mas que tem uma importância simbólica e metafórica para quem fica. Portanto, é esta noção que depois estes indivíduos poderemos eventualmente interpretar, que a própria viagem depois a Estocolmo também poderá ser o resultado da noção e da consciência que estes atores têm perante estes elementos que funcionam em família, neste cimento de ligação que é, vamos lá, os afetos e a congregação do amor entre estes dois jovens, por exemplo? Pois é, eu acho que sim. Acho que sim. Não, porque depois nós vamos ver, há determinado tipo de ideias que a própria Cristina consegue carregar aqui para este texto, que é, por exemplo, algo do fantástico, que é aquela história da beira-mar, a questão das sim, sereias. Sim. Portanto, sim. Introduz este elemento que há qualquer coisa de muito fantástico, do imaginário, que faz parte de todas as... Pois, porque repare, a Anhieta nunca tinha saído do Uppsala. O pai, sim, o pai, quando foi na sua juventude, saiu. E, portanto, o pai conhecia o mar, que é um elemento... À distância. Que é um elemento que eles, não, nem o Elvis, nem a Anhieta, nunca não conheciam e que desejavam muito conhecer. Bom, e ela lembrou-se, entretanto o pai morreu... A morte do pai foi, eu ia dizer há bocado, a morte do pai foi uma transição muito suave, portanto, ele morreu, deixou a filha bem entregue, pensou ele, deixou, e de facto morreu muito tranquilamente, pronto, morreu sentadinho lá na cadeira, em frente à lareira, com o bufo no ombro. Exatamente. Portanto, não é? Pronto, porque era o seu grande amigo, aquele pássaro branco. Esse episódio que é passado no mar, quer dizer, é passado no mar e não é passado. Portanto, o facto é tudo a imaginação do pai também, isso, não é? É todo um... É e não é, mas eu acho que tem que se ler, é difícil estar a descrever. Porque uma das coisas, por exemplo, na página 38, a Cristina encarrega-se e tem a noção, como construtora deste texto, em que logo no início diz assim, mais ou menos, como se vê... Estas aventuras podiam ser intemporais. Portanto, tenha noção como autora e criadora... É sempre imaginário, não é? Exatamente. Que o próprio leitor... Mas a questão que eu queria colocar é esta. O leitor, quando avança estas 30 e tal páginas deste texto, a Cristina, como criadora, tem noção que precisa de dizer ao leitor, tu, leitor, por muito surreal ou por muito fora do... Vamos lá, que ultrapassa a tua imaginação, porque tem a vontade de dizer... Isto poderia ter passado hoje. Portanto, são histórias que vêm ao longo, passadas nos dias de hoje, ou há 100, 200, 400 anos. Portanto, esta vontade de querer dizer assim mesmo afincadamente... Sim, sim. O imaginário é fundamental para o ser humano. Passa por aqui, sim, também. Sim, sim, é, mas é mesmo só isso. É isso mesmo, vincar mesmo essa a vontade que as pessoas usem e abusem da sua imaginação. Uhum. Porque uma pessoa sem imaginação, enfim, não... Quer dizer, se não mergulhar nela todos os dias, não digo à exaustão, porque senão somos tontinhos todos, não andamos aí a esvoaçar, não digo isso. Mas, quer dizer, a pessoa tem que viver realmente com um imaginário onde deveria viver, não é? Que é porque volta para sermos um pouco mais felizes, exato, não é? Passa também por aí essa vontade de sim, que, de facto, acho que, sim. que o bem-estar ou o bien-être dos indivíduos passa por ter coragem de enfrentar e dar largas à imaginação, exato, e ao seu imaginário, passa por aí também essa vontade. Porque mais adiante, volta e meia, a Cristina, o autor, neste caso, o autor, encarrega-se de puxar a narrativa para a realidade. Dá lastro aos personagens, sim, sim, eles sim. contam a história, sim, assumem sim, a narrativa sim, sim. com toda a vontade, portanto, os seus personagens deixam-os navegar pelo texto à vontade, mas volta e meia, o autor, o criador, introduz-se nesta narrativa e diz, atenção, que agora vou dizer isto. De uma maneira isto. Muito simples, exatamente. Porque só das maneiras simples é que toda a gente... Sim, sim, percebe, sim. Tenho várias frases, sim, tenho vários parágrafos desses. Sim, porque pois. Depois, o que é que nós percebemos? O bufo acaba por piar, o grande amigo do Anders, do velhote. E, portanto, esta noção destes elementos que também fazem parte, vamos lá, de uma certa cosmogonia panteísta da própria natureza. Exatamente. Para transmitir exatamente, a simbologia. Exatamente. É exatamente isso que eu pretendi dizer. pretende transmitir na sua narrativa, sim, de facto, sim, que isto é fundamental para fazer colar estes personagens e estas matérias simbólicas. É fundamental. Numa história deste tipo, a ligação com os homens e a natureza, os animais, as plantas, as ervas, o mar, o que quiser, realmente é fundamental. E pronto, eu falo por mim, estou muito ligada a ela, a natureza, porque convivo com ela e conheço os piares dos pássaros, sei exatamente a importância que isso tem na nossa cabeça, não é? Qualquer leitor mais incauto que parta para a leitura desta sua novela, a meio é capaz de onde dar é consigo, onde é que está o gato? Afinal de contas, onde é que está o gato? Quer dizer, o gato está em todas as linhas da acho eu, pelo menos foi essa, acho que sim, na minha o cabeça gato, está. Isso, a riqueza, uma das riquezas, portanto, eu iria dizer isto mais tarde, quando fizer a abordagem à obra. Mas, de facto, o fio condutor, de facto, é um processo criativo quase extraordinário. É um bocado misterioso. Misterioso, de facto, a simbólica que usa, que é o gato que atravessa toda a narrativa. Toda. Começa o gato só fala uma vez, que é logo nas primeiras três linhas e nunca mais diz nada. Portanto, e isto vai implicar um investimento de interpretação do próprio leitor, pois, à procura de um elemento que só faz parte do cenário e do imaginário. Exatamente. Portanto, e esta vontade como autora e como criadora teve a noção que, de facto, esta novela tinha que ser construída deste modo e desta maneira. Sim, sim, sim. Vamos lá ver. Eu tinha essa noção. De qualquer forma, como sabe, e deve saber da sua profissão e de ter entrevistado dezenas de pessoas, devem-lhe dizer mais ou menos aquilo que eu lhe vou dizer agora. Quer dizer, nós quando começamos a escrever uma história, não sabemos bem como é que ela acaba. Isso não tenha dúvida. Quer dizer, a pessoa começa a escrever... E aquilo vai tomando, pode tomar um rumo completamente diferente daquele que se imaginou. Este caso desta história foi um bocadinho diferente, porque eu tinha a noção geral daquilo que ia fazer e à partida, no outro dia ouvi uma entrevista na televisão de um rapaz, ouvi uma entrevista em que ele dizia que as histórias não se podem perceber, não se devem, portanto, um romance, uma novela, seja o que for, não se deve dar a perceber ao leitor o seguimento da história. Portanto, o leitor não pode adivinhar como é que a história vai acabar. O efeito de imprevisto. Exatamente. O efeito de imprevisto é fundamental. Ou então, não há efeito, isto era o que ele dizia, ou então não há imprevisto nenhum e a pessoa depois organiza a história conforme bem entender. Eu acho que ele tem razão. Uhum. Eu acho que ele tem razão. Embora se fosse uma pessoa bastante nova, a dizer, nova de idade, uhum. a dizer isto, realmente penso que tem razão, mas há histórias, por exemplo, esta aparentemente... Quer dizer, eu tive esse, vamos lá, onde eu quero chegar é o seguinte, eu tive o cuidado, aparentemente, a pessoa julgar que já sabe o fim da história, que aquilo está tudo muito, é muito linear e vai num instantinho, mas eu tive esse cuidado de não tornar a história muito clara, quer dizer, muito... Transparente e muito imediata, muito que a pessoa saiba, pronto, não sei se... Conseguiu? Realmente não sei se consegui, não sei se... Que... Porque os escritores, e isto da literatura, não é assim impunemente que as coisas são feitas, portanto, também não estou a dizer nenhuma novidade, o que é que acontece... A própria autora, estes personagens, tanto o Elvis como a Agneta, depois são submetidos também a rituais de passagem. Por exemplo, no segundo dia, são confrontados com um incêndio na floresta. Portanto, pois. Que os vai tornar desgarrados em relação ao grupo de que Sim. faziam parte. Portanto, este incêndio... E desgarrados também na sua inocência. Exatamente. Porque, quer dizer, eles nunca imaginaram uma coisa daquelas. Uma coisa daquelas. É? Portanto, há aqui dois contrapontos que, como uma autora... Consegue muito bem. E é este primeiro elemento que poderemos depois, a posteriori, perceber que é isto que os vai salvar. Sim. A salvação começa aqui, quando eles são confrontados com o gato, com um incêndio medonho, que era algo de perfeitamente... Pois, exatamente. Exterior ao imaginário deles. Exatamente, portanto, pois. E tem a noção e o facto deste elemento que introduz logo ali, portanto, aparece logo aí, portanto, e eles depois, a partir daí, começam a ligarem-se, vamos lá, os elementos de ligação como casal são muito mais fortes. Exatamente. Sim, claro. Tudo, as etapas todas da sua viagem, não só esse incêndio, que é, de facto foi trágico para a cabeça deles e para a natureza envolvente, foi um acontecimento horrível, como são todos os incêndios, mas tudo isso dá para eles se ligarem enquanto pessoas e enquanto parte do cosmos. Portanto, não só isso, como a simples observação do céu à noite, não é? Aquela observação das estrelas. Exatamente. A observação que ele fica, ele quando olha para o céu parado, deitado, estão a adormecer, e olha para o céu e vê a Via Láctea, ele quase que não acredita no que está a ver, porque acha, sim, realmente a minha avó falou-me nisso e tal, mas eu nunca pensei isto, de facto é verdade, afinal existem, existe a tal estrada brilhante e tal. Ela não ouve nada porque já, entretanto, adormeceu, não é? Mas todos estes episódios servem para quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, eu gostaria que as pessoas se sentissem felizes ao ler em paz com este livro. Quer dizer, era de facto o meu desejo era que as pessoas sentissem uma determinada forma de paz. E essa determinada forma de paz era que se sentissem transportadas, que se sentissem como elementos reais, completos, da natureza. Da própria natureza. Era o que eu gostava. Era, foi isso que eu quis dizer com esta história toda. Foi isso. Que as pessoas que lessem, que se sentissem alguma coisa diferente. Não é aquela empatia elementar e básica. Que sentissem um remexer, um sismo. Um vício interior que começasse uma espécie vulcânica. Porque quer dizer, a razão porque eu falo nas estrelas, nas florestas, nos incêndios, nos rios, nos peixes, nos ursos, nos pássaros, no mar, nas sereias, nisto tudo, é obrigar o leitor. Não é voltar ao mundo da infância, porque não é isso que eu quero. Pois não é isso que eu quero. Eu quero que o leitor se sinta um grão da terra. É o que eu queria. Era o que eu queria. Telúrico mesmo. Eu sou terra. Era isso que eu gostava. Não tenho essas informações. Quer dizer, não tenho informação nenhuma. Não sei. Mais uma questão na parte como leitor. Desculpe lá, estou um bocadinho empolgada, mas quer dizer, era isso que eu gostava. E a entrevista é exatamente para isso. Depois, uma questão que depois a Cristina também introduz e bem é quando começa este elemento retórico ou formal e depois o gato pura e simplesmente mia duas vezes e desaparece. Pois. E é este miar, é o falar do gato a alertar que vai depois preocupar estes indivíduos, porque nós vamos perceber que como ele desaparece, também vai aparecer dentro da saca, do cesto, sem qualquer tipo de interferência direta, tanto do Exatamente, Elvis. Ele acaba por aparecer dentro do cesto, que ficou pousado na duna. Ele acaba por aparecer lá dentro, como é natural, quer dizer, porque o animal tem faro, tem instintos e volta ao lugar da partida, não é? Este desenho da capa, eu gostava de frisar, que foi feito pela minha grande amiga Danuta Wojciechowska, que é uma brilhante ilustradora de livros, de muita coisa. Ela traduziu, de facto, a expressão. Esta capa, o desenho é muito, muito bonito. Eu tenho o desenho no original e isto é a capa, mas o desenho original é, de facto, é uma beleza. Tem que se abrir o livro, como o António está a fazer, tem que abrir o livro ao meio, que é para ver o desenho. A expressão do gato é fantástica. É fantástica. Pronto, então sou eu que vejo, na cara do gato sentimentos pronto. Porque eles depois dizem que o próprio gato, esta necessidade de procurar o gato, contrariamente, e indo em contra as palavras da Cristina, essa ligação do homem à natureza, à realidade que vive junto e próximo de si, é que eles, quando eles têm consciência, eles dizem mesmo, o gato, à dada altura da narrativa, o gato tem de ir connosco, porque ele faz parte da nossa vida. Exatamente. Portanto, não faz sentido nenhum nós metermos numa empresa destas, numa tarefa destas, sem levar esse... Pois, claro. É esse elo de ligação que faz unir... Exatamente, é mais um... Exatamente, portanto, é mais um elo. Depois, uma das coisas que eu achei muito importantes, desculpe também a minha... pode ser a minha vontade interpretativa de uma forma exponencial aqui para a conversa, mas a Cristina encarrega-se de colocar na nota depois final, objetiva, sobre o caso em concreto do naufrágio do vaso. A nota histórica, sim. A nota histórica, sim. Que no barco também apareceu umas ossadas de um gato. Portanto, é muito subtil essa passagem, é esta vontade que também pretende dizer facto... O homem em qualquer sítio. Exatamente. Essas notas históricas são é a realidade, é o que está no catálogo do pois, mas museu. Podia passar por cima da nota do gato e. Não, essa o, nota do. Pois, exato. É objetiva, não, portanto. Não, é mesmo assim. O que é que o rei não estava? O rei, no momento do naufrágio. O rei não estava. Não estava. Andava em campanha contra a Prússia e depois vai chamar às responsabilidades. Mas isto é sempre assim em todos os... Mas no fundo o que se pretende dizer, aquela vontade de com o Vasa dominar o Báltico, os oceanos, o sonho de um povo, acaba por pura e simplesmente desaparecer no fundo do oceano. Exatamente. Mas estas duas, o Elvis e a Agneta, vão continuar a vida deles felizes. Pois foi, foi o destino. É o destino. Foi o destino. Portanto, dado o passo, fala no destino. É, exatamente. É o destino. Eu digo, pois é, o Mit Uda. É o meu destino. Mas, no fundo, o que a Cristina pretende transmitir é que os acasos da vida são estes acasos que poderão unir ainda mais os indivíduos com a força da vida. Desde com que essa sejam pujança. Naturais, sim. Uhum. Desde que sejam indivíduos naturais, uhum. Não é? Naturais na verdadeira acessão da palavra. Uhum. Desde que sejam puros, sim. Acho que sim. Portanto, a partir daqui nós vamos perceber, e é, não é a última questão da entrevista, que, e era aí que eu queria chegar, no regresso e na volta, todo este ritual de iniciação serviu para a Agneta dizer: Elvis, vamos embora, de facto vamos para a nossa casa, mas agora não somos três. Agora é uma nova vida. Este ser que está no ventre da Agneta é uma vida nova que eles terão pela frente. Este quarto elemento, pois, simboliza, de facto, este ritual. É o renascer. Exatamente. Portanto, passa por aqui também esta vontade da... Sim, passa, é o renascer. Pois, não digo mais nada, digo só essa frase, é o suficiente, não é? Para a pessoa entender perfeitamente. Permite e possibilita ao leitor que... Exatamente. Vão reiniciar a outra viagem, aí a viagem de regresso, com mais um ser. Uma moça de lá do outro lado da poça, numa aparição transatlântica, me encheu de elegante alegria. Portugal, ovos moles, aveiro, menina da ria, menina da ria, menina da ria, menina da ria, menina da ria, menina da ria. Preta, parece que eu estou na Bahia, tão linda quanto ela, e pedia no seu português lusitano: pode o Caetano tirar uma foto, menina da ria, menina da ria, menina da ria, menina da ria. Sobre o pubis glabro, um estudo, nenhum descalabro, se tudo é sexo sem sexo em nós dois. Menina da ria, menina da ria, menina da ria, menina da ria, menina da ria. Juan José Millás nasceu em Valência, mas cedo mudou para Madrid, onde passaria a maior parte da sua vida. Frequentou o curso de Filosofia e Letras, que veio a abandonar, desiludido com as limitações franquistas, dedicando-se então a uma carreira administrativa que lhe proporcionasse tempo para escrever. É autor de A Desordem do Teu Nome, Assim Era a Solidão, Duas Mulheres em Praga e Laura e Júlio, entre outras obras, que o consagraram como um dos grandes escritores da atualidade. Posteriormente, Juan José Millás dedicou-se também ao jornalismo. É cronista regular do diário El País, autor de reportagens e artigos em diversos jornais, e também a sua prosa jornalística foi várias vezes premiada. conhecido pelo público e pela crítica, foi galardoado com os prémios Sésamo, Nadal e Primavera, e mais recentemente com os prémios Planeta 2007 e também o Prémio Nacional da Narrativa 2008. O Mundo, editado pela Planeta, é o livro em destaque na emissão desta semana de Livros com Rumo. Juan José Millás é considerado, muito justamente, aliás, um dos grandes escritores de língua espanhola da atualidade. Ao lado de Juan Benet e de Juan Marsé, ocupa o lugar maior dessa geração de escritores que fez a transição da ditadura franquista para a democracia. Cada um com o seu universo literário muito marcado, o que os une é, no entanto, a experiência individual em espaços e tempos diferentes como tópica para a explicação do mundo e do eu situado. Juan José Millás, aqui neste romance, inverte, melhor ainda, subverte a máxima conhecidíssima da Ortega y Gasset, eu sou eu, mais as minhas circunstâncias, e faz deslocar esta cosmovisão para o seu mundo ao colocar o acento na rua, na sua rua, da sua infância. Em resumo, ele é o que é, a partir da vida e crescimento nessa rua madrilena. Contudo, o melhor estava para vir, pois quando cheguei à rua voltei a dar, depois de tantos anos, com a rua. Quero dizer, a qualidade das fachadas, dos candeeiros acesos, dos bancos, das cabinas telefónicas, até mesmo a qualidade dos transeuntes era idêntica à que contemplara anos atrás da cave do Vitaminas e à que experimentara no dia em que saíamos para a rua pela janelinha de onde habitualmente a observávamos. A realidade adquirira a excelência que umas décimas de febre proporcionam a qualquer cenário. A realidade era um cenário febril em que cada objeto tinha uma função. Dava gosto levantar os olhos e observar as janelas com a luz acesa, apreciar a cor amarelada da luz e adivinhar as vidas que decorriam do outro lado das cortinas. Tudo estava por estrear, por ver, tudo estava por inaugurar. Até mesmo as esquinas mais sujas, mais estragadas, mais mijadas pelos cães, tinham essa qualidade de representação, de parque temático, que produzia assombro. Perguntei a mim próprio o que teria ocorrido se naquele longínquo dia da minha infância não tivesse regressado à cave pela mesma abertura por onde dela saíra. Talvez a vida tivesse mantido sempre aquele brilho ou aquela febre que agora acabava de recuperar e que nunca mais, disse para comigo, perderia. Várias abordagens são possíveis neste extraordinário romance, mas vamos incidir a nossa análise em três tópicos: o frio, a rua e a opacidade, tendo como elemento de ligação a psicanálise que o autor assume sem receio. No frio, há algo de gélido na vida destes personagens. Juanjo, Millás em pessoa, o pai e a mãe. Este frio fantasmagórico, absurdo e esmagador de uma infância distante vai acompanhar estas pessoas ao longo da vida. Vai ser o elemento a rasgar corpos e a instalar a dúvida, a distância de Juanjo em relação ao mundo. É um frio físico, moral e ético. Porque, como o narrador assume ao longo desta ficção, há um aproximar e afastar às portas do absurdo em relação à mãe, ao pai e à família. Mais que edipiano, proibitivo, o frio congela a sensibilidade e o assumir do desejo. A rua, que é o espaço vital que faz Juanjo situar-se com os outros, a agitação do cotidiano, os dramas, a dor e a morte. O seu companheiro, filho de um mítico e absurdo agente da Interpol, chama-se Vitaminas, sempre doente, à beira da morte, daí a ironia do nome. Mas é nesta rua que o sonho se transforma em realidade. É uma rua vista de uma cave, ou por outra, o paraíso visto do inferno, como em Dante. Os atores movem-se como sonâmbulos ao sabor da imaginação dos dois companheiros. A rua da infância acompanhará Juanjo ao longo da vida, seja em Madrid, Paris ou em Nova York. Fui amado pela minha mãe. Quero dizer, era o seu preferido. Isso salvou-me. Tenho a meu respeito a ideia, possivelmente absurda, de que me salvei. De quê? Do inferno, antes de mais nada. A ideia da salvação na nossa cultura, no nosso mundo, está mais associada a evitar o inferno do que a conquistar o céu. Em que teria consistido o inferno? Em ser um indivíduo opaco, intransitivo, sem interesses culturais, sem inquietudes filosóficas, sem ambições literárias, talvez sem tendências burguesas. A minha mãe salvou-me? Talvez sim, mas no mesmo instante em que me perdeu. Agiu, pois, como o bisturi elétrico do meu pai, que feria e cauterizava a ferida ao mesmo tempo. Às vezes sonho com uma escrita que me afunde e me eleve, que me adoeça e me cure, que me mate e que me dê a vida. Pouco depois de nascer o meu irmão mais novo, estava eu um dia a ver como a minha mãe lhe dava de mamar, quando ela se virou para mim e me ofereceu o mamilo. Também queres? Disse ela. Fiquei espantado. Tinha uns 8 ou 9 anos. Acho que saí do quarto a correr. Trabalhei esta cena durante horas na minha psicanálise, sem conseguir chegar a nenhuma conclusão. Há pouco tempo li em qualquer sítio que para entender uma experiência é necessário transformá-la primeiro numa vivência. De outro modo, fica aí enquistada como um tumor que todos os dias, quando nos despimos, observamos com perplexidade, sem saber o que devemos fazer por ele ou ele por nós. Talvez aquela experiência, devidamente elaborada, transformada em vivência, tivesse podido ser-me de alguma utilidade. Mas continua dentro de mim, como uma matéria-prima intratável. Da opacidade ou errância de Juanjo, nos afetos, nos medos, nas mágoas e nas dores. É a rejeição amorosa. As cinzas dos pais, passando pela rejeição social e a dor auto-infligida, a opacidade ou o efeito da não-nitidez, implica o narrador na fugacidade da vida. Em conclusão, o mundo de Juan José Millás é, para além de um percurso ao universo literário do autor, um exercício lírico, pungente e poético nas delicadezas estrutural do texto, nos veios sensíveis e ternos que constroem este extraordinário romance. O mundo de Juan José Millás é uma obra admirável. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Livros com o Rumo. Já se sabe, o programa pode ser ouvido também ao domingo, em reposição a partir das 8. Está também disponível no site da Universitária, tanto para download como para escuta em rumo.pt. Nós voltamos para a semana no mesmo horário. Contamos consigo. Até lá.